Canela Rio Nona, sua identificação, desse nível de voo 050 via chegada a Bonfim. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, mantém sobre a visual, o nome 6, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Reportará 20 milhas fora, hotel Juliette Zero autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. O 1160 estabilizou, X-Ray, dá 1-0. O 1160, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Tenente, vai chamar 118-95 para 60. Gol, 9933, desça sem restrições para 2000, autorizado ILS. Ok, sem as restrições, vai até 2000, autorizado ILS, eu vou 1-9-9-3-3. Fazendo autorização, 1160. 96, informação em curso aí, aguarde um minuto só. Salvador, muito bom dia, Alcan 3304, informação índia para cópia. Alcan 3304, informação em curso índia, aguarde cópia número 2. Azul 91170, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via taxi Índia e taxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1095, confirme alternativa. Direto dona pro ILS. Opa, então tá, obrigado. Centro 3179, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. E a parte 1, táxi Índia, táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, 1095, ajuste 1095. 1095, 1895, no ponteiro, parte de Alfa, 3179. 2196, pronto, cota. 2196, autorizado, Serra Bravo, Serra, corrigindo, Serra Bravo, Papa Serra, Hotel Zulu 44, nível 360, saída Sael, Leda, apoio direto por seguro, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5416, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Para Porto Seguro via Upper Zulu 44 da El. Olá, 4 2196, acompanhamento correto, reposto pronto para o pushback desse momento. Puxa, 3, 1, 2, aguarde para o puxa. Puxa. 3304, pronto, cópia. 3304, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Ampézulo 17, nível 360, sai da Arbor, Elefa, daquela da... Pista 10, primeira curva, direita, transponder 5411, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Transponder 360, Arbor, Eletro, Pistolo 10, decolada 10, curva direita, 5411, 208. 3304. 3304, confirme o transponder? 5411. 3304, compreendimento correto, reposte pronto para o pushback de acionamento. Chamarei 3304. Puxa na 6312 no portão 03, autorizado pushback, reporte pronto para o ataque. Autorizado, será para o ataque, respeito. O tomador bandido de gol 960. 1160. Autorizado o ataque, via Alfa, reporte para Juliette. Alfa, Azul 9170, decolada 02, controle Salvador no 20, decimal 8. 208, azul 9170, obrigado. Azul 3179, até o ponto de espera. O 9933 no localizador da aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 11895, gol 9933. Opa, 18.95, muito obrigado, é o gol 9933. Controle azul 9170. Controle, contato radar, passa 1400 pés, curva à direita, voe direto monte, vai suba sem restrições, azul 9170. Direita monte, vai subindo para 340, azul 9170. É zero. Qual é a posição aí, Juliette? Mapear o gol. Gol 2196, na escuta? Gol 2196, na escuta? Aqui, Torre Salvador, gol 9933, Índia Serra, pista 10. Gol 9933, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 159. Pouso autorizado para 9933. 109. Gol 9933. Paulo Salvador, eu vou 2193, 9 também, pushback. Esse gol 2196, Lívia Sonar, com a DNA pushback para a equipe de solo, semitáxi. Semitáxi, gol 2196. 312, para o táxi. Telemetria 312, prossiga com as informações de táxi. Para o táxi, está com 156 a bordo, 3h40, alterna São Gonçalo, Natal. Gente, telemetria 312, táxi via Índia, no ponto de espera, Semator, em 118.95, ajuste no 015, bom voo. Obrigado, 115, ponto de espera, 25. Confirme 9933 na escuta. Está confirmando para as autoridades. Ah, tá, tá bom. Fiz uma, só está avisando o fone da dona Flan. Afirmativo. Pode ser essa está autorizada a alinhar e manter, se você não quiser. Oceano 6311-2016 para passagem sobre o marcador externo. Reduza, cheque o trem, chame a torre 11895. Confere, 1295. Boa, até daqui a pouco, 6319. Até. O 9933, no solo 06, livre à direita, chama o controle solo 12-1. 2-1-2, como é que é mesmo, você fez? 1-2-1-1. Ah, tá, 1-2-1-1, tá bom. Me 3-1-1, na escuta. Estabilizado, ele é, você dá sua escuta, 1-1. Aguarde, pista livre, me 3-1-1. 1-1-1. É 3-1-7-9, decolagem autorizada, pista na 0, vento 0-9-0 graus, 1-4-9. Livre decolagem, tá 3-1-7-9. Salvador, é o voo 9933, bom dia. Voo 9933, bom dia. Táxi via Alfa, Porto Angeles da Juliet. Opa, na Alfa, chama a sua ajuda. Com 1, 2, 3 a bordo, 3 horas e 10, alterna, confirme. 2, 196, táxi via parte principal, táxi Índia até o ponto zero da pista 10. Quando pronto, chama a torre em 118, décima 95, ajuste no 015. 3859, informação e curso Índia, prepara sair da árvore ou aguarda a cópia? Árvore preparada, tem a Índia copiando, são 3859 no quarto. Então, bom dia. Tinha na sua esquerda, através do 07. Gente, com o número 60, após passagem do banho da companhia, livre táxi via Júlia para o portão 09. Táxi, eu guardo passagem do aeronave da companhia, táxi via Júlia para o portão 09. Voo 9933, táxi via Júlia para o portão 612. Voo 9933, escuta? Ah, só escuta. 9933. Voo 9933, autorizado o táxi para o pátio principal via táxi Júlia de portão 612. Sempre seguindo o fluxo, vai até o 612 e o voo 9933. D312 está pronto. Oficina 6312, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10. Azul 9170, chame Recife, frequência 251. 251, azul 9170. Na direita, chame controle, solo 121, desceu 1. 21, boa tempo. 2 Azul, muito boa tarde, muito bom dia, azul 2196, ponto 0.0, agora como número 1. Bom dia, azul 2196, mantém o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol 2196. Pois Juliette, 0263, 01. TAM 3859, ponto cópia? TAM 3859. TAM 3859, autorizado para Terra Bravo Charlie Tango, via Upper Zulu 21 e conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, após Nitibu, onde intercepta a aerovia. Aciona 5423, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Copiado, TAM 3859, Curitiba, nível 360, via Eurovini, Celta Zulu 21, e rota do plano, pista 10, direita, árvore, Lefa, Nítico, intercepta Zulu 21, Zulu 21, 5423, Fator 208. É, correto, TAM 3859, chame para chegar estacionamento do portão 4. Na 6312, decolada aos 11, controle Salvador 120, décima 8. 08. Controle, acionar 6312, decolou na 6 curva. Acionar 6312, controle, contato radar após 2000 Jamon. 2000 Jamon. 19,6, decolagem autorizada, pista 10, vento 090 graus, 119. Decolagem 10, voo 2196. Autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Tael, Leda, Motiva, aciona 5433, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upzulu 10, Taubaté. Decola da 10, voa direita, saída Tael, Leda, Motiva. O transponder 5433, controle 120, decimal 8, 3663. Correto, TAN 3663, chame para feedback acionamento, portão 8. Bom dia, gol 2196, estamos no perfil da Tael. Gol 2196, o controle está em contato, radar prossiga como autorizado. Como autorizado, com 2196. TAN 3859, aguarde para iniciar o feedback. Com a aeronave da companhia já finalizando no 07. Você está aguardando. Poderia empurrar até o pátio 3, até o pátio de carga. mas o aeronave da companhia já está finalizando, já vai iniciar o táxi, aguarde um instante, já será autorizado. Dan 3304, confirme estimado para iniciar o táxi. Gente, Dan 3304, quando pronto, táxi via parte principal, táxi Índia, até o ponto de saída da pista no zero. Chama a torre em 118.95, ajuste no 015. Dan 3859, coordene com a equipe de solo, após a passagem do banho da correção da R2 da companhia sua retaguarda, serve para táxi, para o Tibete táxi. A companhia está autorizando o pushback para Bom dia, 3304, com o disparo da 10, pronto. Com 3304, bom dia, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 090 graus, 149. Aqui, a linha decola da 0. Helicóptero Papa Romeo, hotel Juliette Serra, acione 0133, retorna da plataforma em voo direto e visual para o farol de Itapuã, aguarde transferência, ajuste 106. Aqui, Uno 76 a bordo, economia 4 horas e 25 minutos, estou operando o Guarulhos. Sam 3859, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre em 118.95, ajuste no 016. 016, ponto de espera, 2595, está presente no carro. 2590, acione a identificação. 2590. Controle de Salvador, muito bom dia. Este é o 3304 decolado. 3304 decolado, este é o controle, meu cordial. Está em contato radar após 2000 pés, gira direita e voa Elefa, subindo sem restrições. Afirmativo 2000, Elefa, no restriction. Azul 2590, contato estabelecido, azimuth 225 a 55 milhas, voa Ituna para o ILS, quando pronto, descer para 2000, ajuste ao 096, azul 2590. Vila 2000, quando pronto, gente, 2590, vamos parar. APSA 8487 ao controle, ajuste no 016, desça para 8D na chegada máxima. Bom dia, Romeu 250, controle, ajuste 20 no meio, desça para 5 mil na chegada a mais. Decolar 2859. Voador 2859 e Arbor Elefa. 2859 ao controle, contato radar pós 2000, voe direto Elefa, suba sem restrições. Pós 2000, direto Elefa, sem restrições, para 2859. Essa é a equipe de solo, chame para ataque. Atenção 8487, velocidade. Está marcando 2870. Jet reduza para 250. 6250, cruza a linha do litoral, vai iniciar o voo sobre a água, desça sem restrições para 2010, voo Iduna. Para 2000, voa Duna, controle para o Papa Romeu José Serra, ideal divertida. Desça para 510, helicóptero até o José Serra. 510, na prolita voa, para o José Serra. Controle azul 2590, precisa de 10 graus à direita, aproximadamente 10 milhas. Está autorizado. 90. Luciano 6250, mantém a velocidade, aguarde a instrução desse controle para reduzir devido ao sequenciamento. Absa 8487, desça para 5 mil. Confirma 5 mil. Absa 8487, desça para 5 mil. Então 3304, chame Recife 1260. Bom, 1260, uma excelente semana. Boa. Helicóptero Papão Romeu Hotel Juliette Serra, chame a torre, 11895, solicite instruções. 11895, grava até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, chama o vertical do Ferraz de Itapuã. Ah, vertical de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Zero retornando Duna a 12 milhas. Gente. Voidona, desça para 6000, ajuste 106 para aproximação em LR. Já está autorizado o cruzamento final 10, chame final cabeceira 17. Autorizado o cruzamento final da 10, Camará ingressando na final da 17. 250, número 2 para pouso, vetoração esquerda para 045, limite localizador. 045, então tenha 250 nós por mais 2 minutos, é possível? Afirmativo. Ciente. ABSA 8487 é o número 13 para pouso, está passando 7600, sem descida para 5000, reduza para 220. 220, recebendo ABSA 8487. Declaração, vem na proa 170, proa 170. Caso de falha de comunicações, vou para Simbra, a magnética é 080. 220 mais, como número 3, para pouso, ABSA 8487. Proa 170, decretado 080 de Simbra, caso falha. Número 3, aproximação, sob declaração, ABSA 8487. Positivo. Até 3859, chame Recife, frequência 1260. 1260, até 3859, bom dia. Viu. Azul 2590, está autorizado a aproximação em LE. 2590, ABSA 8487, desça para 3000. 3000 autorizado, 8487. Então 3663, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 080 graus, 139. Autorizado a alinhar e decolar piscina 10, 3663. Hotel Juliette Serra, de base para sinal 17. Hotel Juliette Serra, avistado, pouso autorizado piscina 7, vento 080 graus, 139. Pouso autorizado, Hotel Juliette Serra. Pelo 6250, reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque para pouso. Vai reduzir a velocidade de aproximação? Aguarde. Azul 2590, Duna está à sua direita, 2 milhas. E se curva à direita agora para interceptar o localizador e aproximar. Azul 2590. Está interceptando o lock agora, senhor. 2590, tem o campo à vista. Muito bom. Aguarde transferência de comunicações. 90. Nível de voo 360. decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva. Aciona 5463, correção, 5436. Frequência do controle Salvador 120.8. Para lá interceptar o localizador nessa proa, está autorizado IRS. Está autorizado, 62. Aciona 5436 e o nosso transponder copia o nosso controle 120.8. Estamos na posição 2, pushback acionado. Gente, acionando a 631, confirmando já está pronto para o push? Sim, irmão. Gente, liga acionando a pushback sem táxi. Tamo ali. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2590, estabilizado, até o campo à vista. Azul 2590, bom dia, continue a aproximação, agora de pista livre. Vai dando pista livre 2590. Para 09, escuta do controle, o ajuste do altímetro agora, 10025. 380, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva. Aciona 5446, frequência do controle Salvador 120.8. A 8487 vai interceptar o localizador nesta proa, está autorizado ILS. Autorizado ILS, X-ray da 10, a 8487. Sim, por favor. Volume 48, sem restrições até 2.000 pés, um ano duna, câmbio. 2.000, um ano duna, volume 14. Zero controle, Salvador 120, decimal 8. 590, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 090, Brasil 159. Pouso autorizado, pista 10, 2590. Vento 3 ao controle, contato radar após 2000, Lida, Lida Mótica. Após 2000, Lida. Na 3.000, marcha travado. Funciona 6250, continua a aproximação, aguardando pista livre. Salvador, muito bom dia, é o Azul 2710, aqui 34 Lima, dentro da informação Kilo, autorização para Aracaju. Azul 2710, bom dia, prepara a saída Conde Aguardacópia. Vai preparar a Conde Aguardacópia 2710, graças a Deus. 0015, clear to 8000 among arrivals on the camp. Oceania 3-1-1-160, 4 horas, alternamos Serra Brava, Golf Lima. Oceania 3-1-1, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, no ponto de espera chama Torre em 118.95, ajuste no 095, por favor. Ah, só ponto de espera na escuta, depois o ponto, ó. Escuta a torre. Telefone 2000 pés com ILS autorizado, aguarde transferência. 2000, after cargo 8427. Para ver se está olhando. Fala, 2-1-9-9, 2-5-0. Apsoio 487, está 6 milhas fora externas. Cheque o trem, torre 1-9-8-9-5. Tem torre 18-9-5, obrigado, bom trabalho. Boa. Dia da Cri Kilo. Posição prevista 4 no meio, atente aos sinalizadores. Azul 3, quilo 4 no meio, deixa eu Azul 27 no 0, pronto, Fábio? Sim, ativo, senhor, pode prosseguir, por gentileza. Azul 27 no 0, autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 1-70. Decolada pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Conde. Aciona 5453, frequência do controle Salvador 120.8. Está autorizado para Aracaju, Golf 677, nível 170, decolando da pista 10 com a primeira curva direita no perfil da Conde, 5453 o transponder, e chama o controle 208, o azul 2710. Correto, azul 2710, confirmando primeira curva à esquerda, após a colagem. Confirmando à esquerda a primeira curva. Correto, chame para o pushback acionamento, parte 3. Para o push acionamento, para o próximo, parte 3, 2710, das 8. Controle, solo 1, 2, 1, 10, 1, 1. 2, 1, 1, 0, 1, 0. O 1, 6, 4, 8, controle. Prossiga, controle. Estou autorizado, aproximado. Pode mais, sabe? O 1, 1, 8, 4, desça para 2000, está autorizado em alerta. Alfa Juliet, portão 08. Alfa Juliet, para 8, America 229, we're looking at you 5,000. At about 1,6 to 5,000. So, Roshanar 6311, pronto, no ponto para. Bom dia. 3896, controles, esse é para 6000, chegada a Mari 1500. Mari, desta 6000, 1500, travada livre pouso na zero, para a água de 487. Possibilidade de voar a produção de 4236? Autorizado, 250 nós de sequência mesmo. A princípio é o número 5 para pouso. Ah, muito obrigado. Reduz velocidade, voo espaço, 4236. Número 621 é o controle, desça para 8000 na chegada contra, ajuste 1015. 663, chame Recife, frequência 1251. Após passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Após o pouso do meu colar, a gente alinha e mantém, 6311. Delta, cargo 8487 no solo 48, direita, controle solo 121.1. Ok, vai levar na última e controle solo 1211, abaixa cargo 8487. Interceptou, localizador? Ah, afirmativa, estou vindo com a pista também. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Voador, muito bom dia, Absa Cargo 8487, Livrona Golf, na sua escuta. Absa Cargo 8487, bom dia. Autorizado táxi para o pátio 3, via táxi Alfa e Kilo. Prevista a posição 07, remota 07, atente ao sinalizador. Ok, via Alfa e Kilo para o pátio 3, remota 07 é prevista para sacar 8487. Chegou no 648, continua a aproximação, aguardando o pista livre depois do avião que inicia no relógio. Guarda, pista livre, 648. No 648, pouso autorizado, pista no 0, vento 0803, 9. Livre pouso no 0, Golo, 648. Oceania 6311, decolada 50, controle Salvador 1208. 208, obrigado, uma ótima semana. O 2065, bom dia, protocópia. O 2065, autorizado para Guarulhos, via Upper Zulu 10, Taubaté. Nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5457, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, fora da pista do direita, Dael, Motiva. Fora 5457, correto, voo 2065, chame para o feedback acionamento 49. Approach American 59. Go. Yes, it's an ILS wing or ILS X-ray. ILS X-ray for landing. ILS X-ray,